Irmãos, o mundo será salvo e a tua missão é salvar o mundo. Então, irmão, segure no guidão e vá de bicicleta. Vá de bicicleta. Father has spoken. Amigo motorista, saia da lata e venha pra bicicletada. Venha pra bicicletada. Carro atropela e quebra sua costela. Let's see. cantar. Sou eu que te levo pelos parques a correr, te ajudo a crescer em duas rodas deslizar. Em cima de mim o mundo fica à sua mercê, você roda em cima, o mundo embaixo de você. Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar, pra isso acontecer basta você me pedalar. B-C-C-E-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. B-C-C-E-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Sou eu que te faço companhia por aí, entre ruas, avenidas, na beira do mar. Eu vou com você comprar e te ajudar a curtir picolé, chicletes, figurinhas e gibi. Roda a roda, o tempo rode, é hora de voltar. Pra isso acontecer basta você me pedalar. B-C-C-E-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. B-C-C-E-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Faz bem pouco tempo entrei na moda pra valer, os executivos me procuram sem parar. Todo mundo vive preocupado em emagrecer, até mesmo teus pais resolveram me adotar. Muita gente ultimamente vem me pedalar, mas de um jeito estranho que eu não saio do lugar. B-C-C-E-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. B-C-C-E-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Vá de bike você também. Andar de carro não tá com nada, vem pra bicicletada. Só a bicicleta atrás. Menos gasolina, mais disciplina. Menos gasolina, mais disciplina. Shine. tava querendo liberdade. Vou de bike, liberdade. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Você com seu portão eletrônico e vidro fumê, eu na minha bike não preciso me esconder. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Sem nada temer, nem pra outros dever. Faço o caminho mais curto, sem receio de dar a cara pra bater. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Pela estrada vejo tudo, não preciso ficar mudo. Falo o que tenho que falar e não me canso de pedalar. Mais bicicleta, menos carro. Mais bicicleta, menos carro. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta tem que ter moral, tem que ter moral. Mais adrenalina, menos gasolina. Ei, raça! Não pague gasolina, não pague PVA. Pegue a bicicleta e vem pedalar. Mais amor, menos motor. Ei, ei, delícia! Você vai ficar um charme de bicicleta. Ei, ei, motorista! Atenção motorista, pedestre e ciclista têm preferência. Eu vou pedalar minha bicicleta. motorista, não seja egoísta, dê espaço ao ciclista. Ei, ei, delícia, você vai ficar um charme de bicicleta. Você quer perder peso? Sem tempo para ir à academia? Seus problemas acabaram! Eu tenho uma solução! Chegou desde 1800 e bolinhas, a mais eficiente invenção, a bicicleta. Leve, barata, ela é movida a energia. E não estou falando de energia elétrica. Chega de gasolina, chega de poluição. Diga não à preguiça e pedale agora. Mas não é só isso. Pedalar também acaba com o mau humor. Cansou de se irritar no trânsito? Comece a pedalar agora mesmo e ganhe de brinde uma vida mais saudável. Coloque diversão entre as suas pernas. Ande de bicicleta. Liberte-se do isolômetro. Diga adeus ao aperto. Economize dinheiro e vá de bicicleta. Sitting with